Maria, porta do céu, esposa do Espírito, Virgem Mãe de Deus. Rainha da paz, Maria, porta do céu, esposa do Espírito, Virgem Mãe de Deus. Vem-nos ensinar o teu filho a seguir e com ele sempre caminhar. Do Espírito, Virgem Mãe de Deus, vem com a pureza do teu doce olhar para o mundo se iluminar. Toda esperança da vida teu filho trará, o mundo inteiro contigo em paz viverá. Esposa do Espírito, Virgem Mãe de Deus, vem com a pureza do teu doce olhar para o mundo se iluminar.